Sucesso Pop Mix. Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Rapping on the windows, whistling down the chimney pot, blowing up the dust in the room where I forgot. I laid my plans in solid rock. Olá, boa noite a todos. Sucesso Pop Mix chegando mais uma vez aqui pela Rádio Sucesso FM, também pelo nosso site popmix.com.br, também pelo site da rádio, né? sucessofm.com.br. Hoje um programa especial, 20 anos do Britpop, movimento que colocou a Inglaterra novamente no front do rock and roll mundial, já que eles passaram por um momento ali de um certo ostracismo, eu diria, com os Yankees dominando a cultura pop de um modo geral, anos em que o Nirvana havia vinha dando as cartas, melhor dizendo, né, e as bandas de Seattle, de um modo geral, grunge, rolando e influenciando as outras bandas aí pelo mundo afora, até que uma geração de músicos ingleses surgiram ali, né, nos anos 90, e trouxeram novamente as atenções, né, a mídia, os holofotes do mundo pop de volta para a Inglaterra, para a velha ilha que tanto caracteriza o rock and roll, né, desde os Beatles, dos Stones, enfim, The Who. A história mostra isso. Oasis, Blur foram os dois faróis desse movimento, como todo mundo sabe, com uma briga histórica nas paradas e também nas alfinetadas midiáticas, por parte principalmente dos integrantes do Oasis, os irmãos Gallagher, Liam e Noel, que endereçavam aos caras do Blur alguns elogios, entre aspas, e isso acabou aquecendo o mercado, a briga para ver quem vendia mais discos, mais singles. Isso acabou chegando ao grande público de uma forma muito grande, os noticiários, não só da BBC, mas de toda a grande imprensa britânica, falavam muito desse assunto, né? Então, quem vendia mais discos, Blur, Oasis, enfim. E a gente vai revisitar uma série de outras bandas também que foram muito importantes para esse movimento, para o chamado Britpop, como Pulp, Suede, entre outras. E algumas bandas que não chegaram a explodir, mas que surgiram ali, né? Como foi o caso do High Birds, que só lançou um disco, mas que é fantástico e que passou despercebido na época, porque surgiram muitas bandas e aí seria impossível que todas tivessem a mesma importância e o mesmo espaço na mídia. Bom, a gente começa esse especial de 20 anos do Britpop. Claro que o Stone Roses deu o pontapé inicial em 89, o Primal Scream fez discos interessantes também antes, na virada ali da década, mas o marco foi principalmente o primeiro disco do Oasis ali, embora o Blur já tivesse saído na frente, o Pulp também nem se fala, mas ficou um pouco meio que rotulado, né, com essa coisa dos 20 anos do Britpop, ao Definitely Maybe também, muita gente acredita nisso, embora, como eu já salientei aqui, alguns historiadores cravem o disco do Stone Roses como o primeiro do Britpop, né, que data de 89 e tal. Mas enfim, 20 anos do Britpop, várias matérias aí em revistas, principalmente inglesas, dão conta desse fenômeno, dessa data, e a gente começa com Park Life, clássico do Blur, que dá nome também ao álbum, um dos mais emblemáticos, o que melhor simboliza o Britpop. Vamos conferir então o Damon Albarn com a participação aí do Phil Daniels, um ator dos mais carismáticos aí, que aparece inclusive nos DVDs do Blur, que veio ao Brasil com eles. Enfim, vamos lá, Park Life, Blur. Confidence is a preference for the habitual voyeur of what is known as a morning suit can be avoided if you take a route straight through what is known as John Scott Brewer's group. He gets intimidated by the dirty pigeons. They love a bit of him. Who's that gut lord marching? You should cut down on your pork life, mate. Get some exercise. People, so many people make

play your innocence out. 'Cause everybody hates a tourist, especially one who thinks it's all such a laugh. Yeah, and the cheap stains of grace will come out in the bath. We will never understand how it feels to live your life with no meaning or control, and with nowhere left to go. You are amazed that they exist, and they burn so bright, whilst you can only wonder why. Or rent a flat above a shop, cut your hair and get a job. I spoke so fast and play so fool, pretend you da Oasis com Meredith Children ao vivo, um famoso show de um fã-clube, seria isso? E com a gravação muito bacana, o Oasis tocando ao vivo, né? Super legal. Pulp, Common People e antes o Blur, Parklife, abrindo essa sequência.

Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Pop Mix. Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Pop Mix. Nothing is. No. aí Blur com Song 2, essa fez muito sucesso, inclusive no Brasil, um clipe muito legal, e aí o Blur chegou ao seu auge, talvez comercial, com essa música, que data de 97, e que tá naquele famoso disco também auto-intitulado, com a capa amarelada, que tem Beetleban e tantos outros clássicos da banda de Damon Albarn. Antes ouvimos Supergrass com Alright, essa também uma banda aqui dos primórdios, vai do Britpop, chegaram a tocar na Praça da Ponteose, no Rio. Antes ouvimos Charlatans, Not Country Boy, abrindo essa sequência. E agora a gente fecha esse primeiro bloco com uma outra do Pulp, um outro clássico absoluto. Se Common People está no Different Class, que é um disco também dos mais importantes do Britpop, o mesmo acontece com essa outra faixa que a gente vai ouvir agora, que também é uma das mais importantes dos anos 90, que rolou muito nas pistas de dança mundo afora e que também tem a assinatura do genial letrista Jarvis Cocker do Blur, com quem eu tive a sorte de encontrar em Londres. A gente está postando aí no Facebook do Pop Mix também essa foto para vocês darem uma olhada, linkado a esse especial de 20 anos do Britpop. Uma letra muito bacana, Disco 2000, fechando esse primeiro bloco aí desse especial 20 anos do Britpop. Vamos lá com Pulp. Let's all meet up in the